Clube tem tudo. CYH585, operando na frequência de 1.200 kHz. Rádio Clube, a rádio do Ceará e o Nordeste escuta. Quer saber a verdade da educação em Maracanaú? A Prefeitura valoriza os professores, concedendo salário acima do piso nacional. Em Maracanaú, o professor recebe a partir de R$ 4.155. E a Prefeitura não para de investir. Os professores tiveram a reposição integral do auxílio alimentação, a continuidade da progressão das carreiras e recebem o auxílio tecnológico em um investimento de R$ 4 milhões. Prefeitura de Maracanaú. Aos domingos, aqui na Clube 1200, programa Bastidores da Bola, de 14 às 15 horas, com os quadros mais interessantes do rádio cearense, por dentro da base, convidado do dia e o por onde anda. Não esqueça, programa Bastidores da Bola, apresentação Didi Vieira e Fenelon Pita. Fique bem mais informado acessando o portal da Rádio Clube, www.radioclube1200.com.br. Rádio Clube, a pioneira, primeiro lugar no coração do cearense. Baixe agora mesmo no seu celular o aplicativo Rádio Clube AM 1200 e acompanhe toda a nossa programação. Rádio Clube, a pioneira, primeiro lugar no coração do cearense. Clube! O maior sucesso do Brasil, Super Rádio Clube. Super Rádio Clube. Começa agora, na Rádio Clube AM 1200, o programa Contraponto. Apresentação, Márcio Aurélio e Roberto Barros.